Foco 1-1-6-1 está autorizado pelo centro Recife, está presente no lado por base. Firmando a prova de Pubave para o gol 1161. Correto. Ok, na presente aprovado Pubave, 1161, obrigado. Chama agora o centro de Recife, 125 decimal 1 ao pé, 133 decimal 25. 251-3325, bom dia, obrigado. Thank you. Controle Salvador, bom dia, voo 9063, qual é a do Eduardo Magalhães e de Alves Estrela? Voo 9063, a ser identificação via BOMF, desça para 4 mil pés, o ajuste 10012. Via BOMF, autorizado até 4 mil, voo 01295, voo 9063, obrigado. Thank you. autorizou o ajuste na 0.2, está autorizado o IRSFT, reporte estabilizado o localizador. Alpha 085, call cadence, ball for Rabbit 72, 4,000 feet, QNH 1012. QNH 1012, descend 4,000 feet, Mont arrival, smoking in the Europa 0485. Autorizado Guarulhos 360, via Pesulo 10 até Taubaté, decolada 10, após decolagem curva à direita na saída da Euleda Motiva. Transponder 5451 no controle 119.35. Autorizado para Guarulhos, nível 360, conforme o plano de voo, informamos o 10 de Taubaté, Decola da 10 para a direita, Dael, aliás, Dael Leda, Mótica, 54-1935. Saída Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva. Gente, tô na ponte 5. Chama quando pronto na ponte 5, chama 6251. Chama. Solo azul, Alfa e Yankee Lima. Alfa e Yankee Lima, prossiga. Bom dia, Alfa e Yankee Lima, solicitando a autorização de reboque do parque 3 para o parque 1, na posição 02. Está autorizado o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Azul Alfa e Yankee Lima. Alfa e Yankee Lima. Estabilizar o localizador do X-Ray, da pista 10, o voo 9063. O 9063 chama em torre, na frequência 18.95. Com a torre em 1895, um ótimo dia, até o próximo voo 9063. Realmente bom voo. Geral 9972, a sua identificação, via Mare, desça ao 050. Via Mare 050, posso voar Duna, 9972, high speed. Geral 9972, mantém chegada número 2 na aproximação. Ok, mantendo. Gol no ILS da 10 X-Ray. Gol 9063, avistado, autorizado, pouso, pista 1, no 0, vento 1, 70 graus, 59. Delivery, pouso, pode repetir o vento, gol 9063? 1, no 70 graus, 59. Gente, obrigado, 9063. 9063, solo ao Zuno 6, libera direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o portal da nacionamento. Nove nove sete dois reduza para 2309. Afastado 30 milhas da posição duna. Ok, vai reduzir então. Alfa Yankee Lima na saída do Pátio 3, pronto para ingressar no Pátio 1, na posição 02. Alfa Yankee Lima, após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado a prosseguir para a posição 02 no Pátio 1. Após o Gol, autorizado, Pátio 1 na posição 02. Alfa Yankee Lima. Após 085, fly Duna, position. Fly Duna, Europa 085. Então, 9972, desça para 3.000 pés, o ajuste 1012. 3.000, 1012, 9972. Alfa M, informando perto do reboque, parte 1 da posição 02. Braço, bom dia. Ciente, Alfa aqui. Localizer 1010, runway 0858, Mike out. Aeropost 0858, Tower 118.95. 118.95, obrigado, bom dia. 09972, vista para 2.000 pés, autorizado ILSX6, vai seguir o tráfego à frente, está 7 milhas, Airbus 332. Frente 3.000, autorizado ILS? Estabilizado. So 85 cleared to land runway 10 wind 170 degree 5 knots. Cleared to land runway 10, runway 085. Thank you. Estabilizou o visual, Charles Matoé? Estou aí na frequência 18, decimal 95. 95, obrigado. Torre do Sideral 9972 com você, reduzido. Sideral 9972, ajustando 012, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. Europa 085 on the ground at 28, turn right. Approved taxi via taxiway Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet at Gate 11, Europa 35. Geral 9972, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 4 nós. 9972. Geral 9972, Solos 31, libera direita, táxi via Alfa, Kilo até o Pátio 3, posição remota é 5 Romeu. Direto 5 Romeu, liberado, mano. Pronto, táxi, Oceané 6251, com 137 a bordo, alternando. Gavião, com 5 horas autônomas. Confirma o POB, o Xené 6251. 3-2. Aguarda pro táxi, o Xené 6251. Roman 285, confirm we are number 2 in the taxiway Juliet. Roman 285, approved the Juliet Gate 11. Gate 11, that's number 1 confirmed, number 085. Number 1. Okay.